essa oportunidade que Deus nos dá para cultuá-lo e receber o vocal Moriá. É uma bênção de Deus para a nossa vida ouvir essas verdades eternas cantadas, entoadas aqui ao nome santo do nosso Senhor. Eu quero convidar você para que você abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. Capítulo 18, segundo livro do profeta Daniel, capítulo 18. Segundo Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18. Eu vou ler, não vou ler o capítulo inteiro, vou ler alguns textos, alguns versículos. Quero que você preste atenção que o desfecho do capítulo 17 termina falando qual era o quadro da situação de Davi, dos seus homens. Eles estão famintos, estão cansados, estão sedentos, mas Davi ainda não perdeu a capacidade de organizar, de liderar, embora ele já seja velho, já seja idoso aqui, está cansado, mas ele ainda consegue liderar, organizar o exército dentro desse quadro bastante difícil, sombrio, para ele e para os seus homens. E dentro dessa organização, porque está no encalço dele Absalão e os seus homens, homens que Absalão acabou capturando o coração desses homens, e ele quer usurpar o trono do pai. Nesse contexto, embora Davi dê ordem aos seus homens, mas ele também dá uma ordem, que eu passo a ler com vocês, que está no versículo 5, que diz assim: deu ordem o rei a Joabe, a Abisai, a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. E assim esses homens saem para o combate, para o campo, e eles enfrentam os soldados que estão com Saul, com Absalão. E Absalão, numa desventura, está registrada a partir do versículo 9, diz assim o texto: indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi, e encontrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. E aí diz o texto que um homem viu esse homem ali, mas não teve coragem, porque tinha o eco da voz do rei, que dizia: olha, não matai o jovem, trate o jovem com brandura. E ele comunica a Joabe, e Joabe está com o coração bastante azedo por conta de tudo que está vivenciando, sendo perseguido, e Joabe não pensa duas vezes, mata o filho do rei. E a partir do versículo 19, então, nós temos o desfecho: alguém precisa comunicar ao rei o fato. E diz então que um homem muito amado, filho do sacerdote Zadok, um homem corredor que tinha essa experiência de comunicar as boas novas, se apresenta para comunicar ao rei. E está escrito assim: então disse Aimaas, filho de Zadok, deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terás recompensa das novas? Seja o que for, tornou Aimaas, correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava assentado entre as duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem, correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: veja o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz! Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. E ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: seja como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, diz a palavra de Deus. Tarde demais para chorar é o tema da nossa mensagem nessa noite. Tarde demais para chorar. Quando nós iniciamos a leitura deste livro, deste segundo livro do profeta Samuel, nós vamos constatar que do capítulo 1 até o capítulo de número 10, nós vemos que os inimigos de Davi são inimigos externos. E esses inimigos Davi os enfrenta e Davi os vence pela graça de Deus a todos eles. Quando nós chegamos no capítulo 11, capítulo 12, o inimigo de Davi não são os inimigos internos. O inimigo de Davi é a sua própria natureza. Ele cobiça uma mulher, ele vê uma mulher despida, ele deseja aquela mulher e ele é vencido pela sua própria natureza e ele sucumbe diante dos seus próprios desejos sexuais e Davi tem uma derrota trágica. Isso vai trazer consequências terríveis. Quando nós lemos o capítulo 13 até o capítulo 18, nesse final aqui que nós lemos, nós vemos que agora as batalhas de Davi, os inimigos de Davi se tornam os seus próprios familiares e, de modo particular, o seu próprio filho. E é uma situação bastante complexa de lidar, de tratar, e nós vamos ver não todos os detalhes que são inúmeros e são passagens com muita riqueza, mas nós vamos perceber e vamos extrair algumas lições deste episódio, desse desfecho, dessa vitória que nós poderíamos dizer quando uma vitória é uma vitória amarga. Uma vitória amarga, especialmente porque ele é pai. A primeira vez que eu li esse texto, em que eu avancei nessa leitura desde o início do capítulo 13, que eu cheguei nesse desfecho final do capítulo 18, eu não pude me conter, e quase todas as vezes que eu leio, meu coração se quebranta ainda diante desse fato, que eu imagino a situação deste homem que é pai, e deste lamento, deste homem que anda de cá para lá e chorando e pronunciando: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, meu filho Absalão. E nós vamos perceber, meus irmãos, assim diz um teólogo americano chamado Charles Swindoll, que são dois os problemas ou as dificuldades que uma família pode enfrentar. Ele diz que são as dificuldades exteriores e as dificuldades interiores. Me parece que nós temos mais habilidade de lidarmos com as dificuldades exteriores. Nós nos preparamos e parece-me que nós alcançamos êxito nesse aspecto mais externo. Mas quando as dificuldades são dificuldades interiores que estão alojadas dentro da nossa própria casa, no nosso convívio familiar, parece-me que às vezes nós não temos muito tato, muita habilidade para lidar com essas situações. Às vezes nós podemos usar um elemento em que nós somos levados para um aspecto mais rigorista, com mais dureza, e às vezes nós corremos o risco de, nesse contexto, sermos omissos e não tratarmos aquelas questões que precisam ser tratadas. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, e eu gostaria que você prestasse atenção, se você, depois, de modo mais vagaroso, mais atento, puder fazer a leitura, a partir do capítulo 13, nós vamos perceber que pequenas coisas que acontecem dentro da família podem fazer com que a família fracasse, pode fazer com que a família seja derrotada e experimente algumas tragédias irreparáveis. Não são as grandes coisas que, às vezes, afetam uma família, aquelas coisas que fazem muito barulho. Às vezes, são aquelas coisas sorrateiras que estão ali no anonimato, camufladas, e, de repente, elas podem florescer, e isso pode trazer tragédia, ou culminar, ou resultar em tragédias terríveis para uma família. Tudo começa com uma questão de sentimento maligno. O texto vai dizer, no capítulo 13, que Aminon, o filho primogênito de Davi, ele abriga no seu coração uma paixão doentia pela sua própria irmã, uma mulher bonita, diz a Bíblia, formosa, que é irmã de Absalão. E ele fica doente, ele emagrece, e a sua situação física e emocional se torna visível dentro daquele contexto, e ele tem um primo, um sujeito que é maligno, diríamos que é um filho de Belial. O sujeito é astuto, e ele, percebendo aquela situação, se aproxima de Aminon, pergunta o que está acontecendo, por que ele está emagrecendo daquele jeito, e ele descortina o coração para o seu primo, e o seu primo diz, olha, mas isso aí, parafraseando o texto, é fácil de resolver, peça ao rei para enviar a princesa Tamar para ela fazer uma comida para você, e das mãos dela você comerá. E ele, então, diz para o rei, diz para Davi, que ele, então, estaria disposto a comer uma comida que fosse preparada pela irmã. A irmã, inocente e impelida, movida pela ordem do pai, que, além de pai, é o rei de Israel, atende ao pedido, obedece o pai, e ela não sabe que está indo para uma armadilha que aquele homem planejou, com os auxílios também do seu primo, aquela situação que vai culminar com uma tragédia na família real. Aquela moça prepara o bolo, e à medida que ela prepara, ele observa a moça como uma jararaca, uma cascavel, esperando o momento para dar o bote. Depois que ela prepara, então, e que fala que já está preparado o bolo, ele diz, pede os seus empregados para que saiam, e pede a ela para que ela entre na câmara, no quarto privado dele, com o alimento. E ela entra. E ali, então, ele executa o seu plano, investe contra ela. Ela tenta dissuadi-lo, dizendo que aquilo é loucura, que não se faz aquilo em Israel, que ele deve empreender uma tentativa de conversar com o rei. Quem sabe o rei daria a própria irmã, muito embora fosse uma relação incestuosa. Mas ele não escuta, porque ele está vencido pela paixão. E paixão é algo doentio, meus irmãos. Paixão, já disse alguém, que é semelhante a uma égua no cio, algo incontrolável. E ele, então, diz o texto, no uso da sua força, violenta a sua irmã, trazendo sobre ela uma humilhação terrível. E como se não bastasse a humilhação da utilização da força, daquilo que ele realizou, diz a Bíblia que após ele realizar, praticar aquela violência, aquele cenário vil, maligno, sombrio, dentro daquele lugar, da sua própria casa, ele chama os seus empregados, e ela está vestida com vestes talares, uma túnica talar, que era sinal da realeza. Os seus empregados ignoram aquilo, e expulsam a princesa e fecham a porta sobre ela, e ela sai na rua, chorando, com as vestes rasgadas, com cinza na cabeça, e ela encontra com seu irmão Absalão. E ao encontrar com Absalão, parece-me, o texto não é preciso, mas me parece que Absalão tinha um certo conhecimento dessa situação doentia do irmão. E ele, então, até conversa com ela e acolhe a sua irmã. E, a partir disso, diz a Bíblia que Absalão fica em silêncio, como que aguardando ou guardando aquele sentimento de vingança em seu próprio coração. E aquilo vai ganhando força, porque o tempo não elimina isso. É bom que você entenda isso. O tempo não elimina ressentimento, o tempo não elimina ódio. Se enganam aquelas pessoas que pensam, vamos deixar passar o tempo resolverá, o tempo não resolve essas questões. E ele, então, de modo maligno, começa a tramar, planejar o assassinato do seu irmão. E, dentro desse contexto, parece-me que essa iniciativa de Absalão tem a ver com a omissão do rei. Porque, se você olhar o capítulo de número 13 deste livro, você vai perceber que Davi recebe a notícia, ele é informado do acontecimento, e diz o texto do versículo 1 que, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Davi fica furioso, fica irado, mas ele não faz nada, ele não disciplina o filho. Ele deixa a coisa correr, ele tem ali aquele momento, metaforicamente falando, como um vulcão que eclode, mas ele não toma nenhuma iniciativa e fica assim. Salomão vê tudo isso acontecendo, ou Absalão, melhor dizendo. E ele, essa situação letárgica de Davi faz com que esse filho fique cada vez com o coração mais azedo e mais desejoso de praticar a vingança, ou diríamos, a de fazer a justiça com as próprias mãos. Certa feita, Absalão, então, diz, olha, chegou o tempo da tosquia, e era um tempo, então, que chamava os familiares, os irmãos, o rei, e ele oferecia aquele que estava, esse empresário, então, convidava os irmãos para participar também de um banquete nesse momento. E ele convida, manda o convite para o pai, e o pai diz, me parece que ele percebe que o pai não vai aceitar, o pai, inclusive, diz que não queria ser pesado a ele. E ele, então, aproveita disso, já está tudo planejado na sua mente, e ele só vai articular ali os homens, ou orientar os homens que irão participar deste episódio trágico no seio da família real. E ele diz, permita, então, que os meus irmãos venham. Mas ele tem como alvo específico Aminon. E aí ele é específico, e Aminon também. Então, o rei permite... E depois que eles já tomaram bastante vinho, que Aminon já não está no controle da situação, já está sob o efeito do álcool, Absalão, então, já tinha dado ordem aos seus homens, e os seus homens atacam seu irmão, assassinam seus irmãos, seus outros irmãos saem correndo, e alguém corre na frente e diz ao rei que todos os filhos do rei foram mortos pela espada de Absalão, se bem que o meio-primo sabe, ele fala, olha... Já se dava para ver, fique tranquilo, rei, que não morreram todos os filhos, apenas um só, Aminon, porque isso já estava estampado nessa situação, nessa circunstância, já se via isso nos olhos e na feição de Absalão. Como que dizendo que só o rei não via o que estava para acontecer. E, finalmente, os filhos chegam e se constata que realmente não morreram todos os filhos, apenas Aminon, apenas não para minimizar, diante do quadro dos muitos filhos, tinha morrido aquele que havia violentado Tamar. Nós vemos, meus irmãos, que nesse contexto Davi, omisso, Davi é uma espécie de um pai, alguém já disse que, do ponto de vista paterno, Davi foi muito mais frágil do que Saul. Algumas pessoas dizem que Saul, no exercício da sua paternidade, foi muito melhor do que Davi. Muito embora você não deva, e você não pode esquecer, que todas essas tragédias têm a ver com a disciplina de Deus por conta daquele adultério com Bate-seba, porque Deus falou, olha, nunca mais, Davi, a espada se apartará da tua casa. Mas isso não isenta os homens, os chefes de família, ou quem quer que seja, no contexto em que ocorrem essas coisas, no relacionamento familiar, de tomar a iniciativa para resolver as questões. Davi não tomou iniciativa, ele devia ter tomado uma decisão enérgica, logo no início, disciplinado Aminon, e ele não fez, ele trata a situação e deixa as coisas correrem, sem que pudesse, portanto, disciplinar aquele homem. Se nós fôssemos classificar esta família, família real, família mais importante na história da redenção, a família de Davi, né? Davi, o descendente de Davi, o herdeiro do trono, nós diríamos que essa família, se fôssemos usar um conceito da psicologia moderna, diríamos que aqui temos um quadro de uma família disfuncional, desestruturada, uma família que está à mercê da sua própria sorte. Não é qualquer família, preste atenção nisso, é uma família da aliança. É gente de Deus, gente que serve a Deus, que enfrentam também esses percalços. Às vezes ocorre, às vezes se instala no contexto de gente crente essas tragédias. Aqui, o homem mais importante de Israel está enfrentando uma situação trágica e que ele perdeu o controle, o domínio, e isso vai ter um custo, já teve e terá outros desdobramentos que serão terríveis para a vivência dessa família. E a pergunta que nós precisamos fazer, então, para aprendermos com essa história, é quando é tarde demais para chorar? Quando é tarde demais para chorar? Eu queria que você voltasse para o capítulo 13, para nós encontrarmos a resposta. E a primeira lição que nós aprendemos é tarde demais para chorar quando o perdão é sonegado. É tarde demais para chorar quando o perdão é sonegado. Volte para o capítulo de número 13 deste livro. E eu chamo a sua atenção para o versículo de número 36 ao versículo de número 39. Diz assim: mas acabara de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e Davi pranteava a seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir a Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto, diz o texto. Quando é tarde demais para chorar? Quando o perdão é sonegado. O que nós vamos ver que, após a morte de Aminon, que dentro desse contexto trágico, de muita dor, de muitas lágrimas por parte dos filhos, do próprio rei e do povo de Israel, de ver essa situação calamitosa, o texto vai dizer que Absalão tinha tudo planejado e ele fugiu, foi buscar exílio na casa do seu avô materno, nessa região onde é mencionado o texto. Mas o texto vai fazer menção que, durante algum tempo, Davi perseguiu Absalão. Que ele empreendeu, que ele chamou os seus homens e o seu exército e passou a perseguir o seu próprio filho. E aqui, meus irmãos, nós vamos perceber que esta empreitada, este empreendimento militar, só foi interrompido por causa da superação, quando Davi, depois de 3 anos, depois desse longo período de tempo, ele então está consolado, como que conformado com a perda, ele interrompe a perseguição. E eu, particularmente, não acredito que a perseguição de Davi, durante esse tempo em que ele empreendeu, em que ele avançou, e sem êxito nessa tentativa de capturar o seu próprio filho, eu não acredito que ele queria trazer um corretivo, apenas uma disciplina para o filho. Eu penso que, se Davi, durante esse período de fúria, dessas perdas que já vão se somando, se ele conseguisse apanhar Absalão nesse contexto, ele não ia apenas discipliná-lo. Provavelmente a disciplina iria culminar com a morte de Absalão. Mas, depois desse tempo já vencido, esse homem, portanto, interrompe isso e perseguiu seu filho homicida. O que nós vamos perceber No entanto, é que Davi, dentro desse exercício paterno e real, este homem não tem espaço no coração para perdoar o seu próprio filho. Ele não tem uma disposição para acolher o seu filho e para promover uma reconciliação. Ele intenta, e durante o tempo que ele intentou, se ele conseguisse apanhá-lo, certamente ele iria executar o seu próprio filho, diante daquele quadro e daquilo que ele está vivendo. O que nós vamos perceber, e o que você precisa perceber, dentro dessa nossa esfera relacional, familiar, é que quando não existe espaço para nos perdoarmos nessa esfera da nossa relação familiar, isso pode acabar muito mal. Porque Davi, ele não consegue fazer nem uma coisa e nem outra. Ele não consegue nem admoestar, nem exercer uma disciplina paterna, mas ele também não tem espaço e nem disposição no coração para perdoar o faltoso, muito embora a falta fosse gravíssima. Mas ele, parece-me que faz parte dessa personalidade de Davi nesse contexto de família. Ele não faz nenhuma coisa nem outra. E ele, portanto, não consegue liberar o perdão. Não consegue ter espaço nem disposição em seu coração para promover ou investir numa esfera que vai trazer uma restauração, que vai aplacar o coração do filho e também o coração, o seu próprio coração. Ele não concede perdão. E quando não se existe perdão, as tragédias podem se instalar na família. Coisas que começaram pequenas, mas que vão se somando, que vão ganhando força, que vão ganhando, saindo do aspecto abstrato e ganhando um aspecto da concretude, de modo que isso começa a ser visível, palpável. Pode-se notar que a esfera e que o contexto não está bem. Mas Davi não perdoa e só interrompe a perseguição por outros motivos. O seu coração está ainda ressentido. Ele nem disciplina e nem perdoa. Se você protelar o perdão no contexto da sua família, eu posso lhe garantir, à luz da Bíblia, que mais tarde você corre o risco de enfrentar algumas tragédias. Quanto mais tempo você demora, quanto mais tempo você deixa dentro desse curso que Deus nos deu de vida na nossa própria história, dentro das mágoas que acontecem, dentro dos ressentimentos que se alojam, quanto mais tempo você protelar, pior será. E mais tarde você corre o risco, correrá o risco de chorar tarde demais, de chorar talvez por conta da culpa de uma coisa que você podia ter feito durante um tempo oportuno e você não fez. Davi tem oportunidades. Elas estão diante dele. Ele pode usar o mecanismo da disciplina. Não faz. Se não fez, use o mecanismo do perdão. Ele também não fez. E agora, depois de algum tempo, está este homem andando de um lado e para o outro, chorando: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera morrer no teu lugar? Meu filho, Absalão. Tarde demais para chorar. Ah, eu imagino, meus irmãos, que por ocasião de velórios, de culto fúnebre, muitas pessoas choram, não por conta da ausência da separação, mas porque o coração, durante a existência, não teve nem disposição, nem espaço para perdoar. E agora é tarde demais para chorar. Quando é tarde demais para chorar? Em segundo lugar, quando a indiferença impede o recomeço. Quando a indiferença impede o recomeço. Capítulo 14, versículo 21 a 24 deste livro. Chama a sua atenção para que você acompanhe a leitura. Diz o texto aí no versículo de número 21, do capítulo 14, que então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se Joabe e foi a Jesus, trouxe a Absalão a Jerusalém. Lembre-se que tinha 3 anos que ele estava lá. Diz o texto, no versículo 24, disse o rei: torne para casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. 3 anos ele está exilado. E que nós vamos perceber que este homem é reintroduzido de volta, porque Joabe, dentro desse contexto, percebendo que não é saudável manter essa situação, ele contrata uma mulher e dá um roteiro, como que dentro de um contexto em que ela vai encenar, e ela encena muito bem, ela tem uma maestria para contar a parábola que Joabe deu para ela, e ela cria esse cenário, e ela articula, e ela interpreta muito bem, ela incorpora ali aquele personagem, e aquela parábola confronta Davi, e Davi é dissuadido, e ele percebe lá pelas tantas que aquela peça que aquela mulher está apresentando não deve ser dela. Ele é um homem que atenta para esse detalhe, ele tem uma sensibilidade nesse momento, e pergunta, e ela é franca, diz que foi por instrução de Joabe. Davi, então, se rende, e então autoriza a trazer o jovem, depois desse tempo todo, de 3 anos. O jovem é permitido. Joabe não perde tempo, vai até o local onde ele está exilado e traz esse moço. E quando ele é introduzido em Jerusalém, Davi deixa claro que ele está permitindo o retorno do filho, que há 3 anos não se vê, mas que não há disposição para ver a face dele. O que nós vemos, portanto, nesse contexto, em que o rei proíbe terminantemente: torne para casa, a sua casa, e não veja a minha face. O que nós vemos aqui é uma postura do rei de indiferença. Não tem nada mais terrível, meus irmãos, do que indiferença. Eu não sei se você, nos seus relacionamentos, quer familiares, ou em outros aspectos, no trabalho, não sei, se você já conviveu com gente que te trata com indiferença, com frieza, e o coração está gelado, frio. É desse jeito, é com esse espírito que Davi autoriza o regresso do jovem, que deixa um exílio e passa agora a viver no exílio domiciliar, sem permissão para ver a face do rei. O coração de Davi está como uma câmera de frigorífico. E ele, portanto, assume, e é assim que ele toca a sua vida, é assim que ele continua governando, é assim que ele continua exercendo a administração da sua casa, dos seus empregados, com essa postura de indiferença, de um modo cruel de tratar aquele que precisa de perdão. E não conseguindo conviver ou lidar com essa situação, Absalão manda ou pede a Joabe 1, 2, 3 vezes para que consiga mediar essa situação. E você vai perceber, no capítulo de número 14, versículo 18, que tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei. Então, some aí 3 anos no exílio. Depois de 3 anos, ele regressa. Ele está 2 anos, somando, portanto, 5 anos. 5 anos. Ele retorna, ele é introduzido, a distância geográfica é encurtada, mas ele não tem acesso ao coração do pai. Ele está perto fisicamente, relativamente perto, mas não está perto afetivamente. Ele tem casa para morar, mas não tem o coração do pai, ou o abraço do pai, os braços do pai, para abraçá-lo, para envolvê-lo. E, portanto, não tendo a anuência do pedido de Joabe, ele tem uma estratégia Joabe tem uma roça, uma plantação próxima da dele, e ele fala: bom, eu estou pedindo socorro, estou pedindo ajuda, ninguém me atende, ninguém acolhe o meu pleito. E ele, então, coloca fogo, pede os seus homens para que coloquem fogo na roça de Joabe, e, finalmente, Joabe resolve atendê-lo, porque, diante do prejuízo econômico, né, aí é preciso parar tudo para ouvir as vozes dos outros. Né? Alguma coisa, em um outro contexto, num outro cenário de natureza diferente como o nosso. Né? A crise está aí, mas os sinais estão dizendo para aqueles que têm a liderança federal, mas eles não atentam, não escutam, e, de repente, alguém não lança fogo propriamente, né? Mas as pessoas deixam de ter gasolina, tem uma série de coisas, e aí todo mundo para ouvir as vozes da sociedade. Não entra no mérito se é certo ou errado, mas aí para-se para ouvir. Quando Joabe percebe que ele está no prejuízo, ele vai até Absalão. E aí Absalão fala para ele, versículo 32, respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te dizendo, vem cá, para que me envie ao rei, e dizer-lhe, para que vim de Jessur? Qual a razão de me trazer de volta? Para me manter preso? Que benefício tem isso? Né? A ideia é mais ou menos essa. Melhor me fora estar ainda lá. Seria melhor para mim ter permanecido lá na casa dos meus avós? Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Absalão está dizendo o seguinte: olha, eu prefiro morrer do que viver com esse tratamento de indiferença, com esse tratamento que não resulta em nada, que não vejo afeição, que não vejo amor. Para mim é melhor a morte. Eu estou aqui, e se o rei percebe que precisa executar-me, que execute. Mas para mim não dá mais para viver desse modo. Isso é terrível, meus irmãos. O que nós vemos aqui é que nessa ação de Davi, por meio, tendo Joabe como instrumento para trazer o jovem de volta, é que existe um tipo de, permita-me usar essa expressão, um tipo de reconciliação parcial. Pode trazer, tudo bem, mas não quero nem ver a face dele. Você já viu gente assim? Já escutou gente assim? Está perdoado, não tem nada contra você, mas olha, que você não fique mais no meu caminho. Por favor, em bastante distância. Meu coração, pastor, meu coração está totalmente em paz. Eu, ódio, está completamente perdoado. Mas, olha, não quero ver mais nem pintado de ouro. Isso é reconciliação parcial. Talvez você já fez isso. Talvez você já escutou história assim. Talvez na sua casa você já tenha enfrentado, ou já enfrentou, ou tenha enfrentado hoje esse tipo de indiferença. Está tudo bem, todo mundo debaixo do mesmo teto, mas não tem abraço, não tem beijo, não tem perdão, não tem verdadeiramente reconciliação, não tem perdão pleno. Agora, imagine se nós fôssemos assim, ou se Deus fosse agir assim conosco. Olha, está tudo perdoado. A obra que meu filho realizou perdoou vocês plenamente, mas, olha, nada de proximidade comigo. Você já pensou se Deus fosse tratar assim? Não. Deus, além de nos dar perdão, pleno perdão imerecido, que nós não tínhamos, não merecíamos, não merecemos, jamais mereceremos, não tínhamos condição de resolver, Deus não só perdoa, Deus traz para uma relação de proximidade. Em Jesus Cristo, nós somos verdadeiramente reconciliados. Em Jesus Cristo, nós não apenas recebemos o perdão, a bênção da justificação, mas nós somos inseridos numa relação de filhos com Deus. Mas Davi não tem espaço para isso. O coração dele está fechado, a indiferença está instalada, e ele trata de modo vil e cruel o seu filho. E agora, depois de muito tempo, está ele andando de um lado e para o outro. Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera morrer por ti, meu filho Absalão. Tarde demais para chorar. Tarde demais para chorar. Em terceiro lugar, nós vemos que é tarde demais para chorar quando o problema grave é resolvido de modo mecânico. Quando é resolvido de modo mecânico. E nós podemos ver isso nos versículos 28 a 32, mas nós já lemos dois destes versículos. O que eu quero que você Perceba no capítulo 14, 28 a 33 deste livro, é que Davi, em momento nenhum, tomou iniciativa de trazer o filho, não parte dele. É preciso de um outro agente externo que avalie o cenário e perceba que aquilo não é bom, que aquilo não é saudável, para, a partir disso, criar uma situação. Mas isso tudo é mecânico. Funciona como uma máquina. Por quê? Porque o coração de Davi não tem essas disposições afetivas, paternas, de amor, com disposição para acolher. A coisa é pré-fabricada. Há uma encenação. E ele, portanto, não empreende nenhuma ação legítima que parta dele mesmo. É sempre o outro tentando resolver. Nessa esfera do contexto familiar, irmãos, em que os problemas acontecem, as tensões aparecem, às vezes nós planejamos, nós fazemos com que elas surjam, e às vezes elas surjam mesmo, elas aparecem sem que nós sejamos agentes delas para que elas surjam. Nós não podemos tratar essas questões de modo mecânico. Ficar aguardando o outro tentar resolver o nosso problema familiar. É preciso tomar uma medida, é preciso assumir uma postura, é preciso empreender algumas ações de você ou por parte do outro que está nessa relação contenciosa, de crise, de briga, de ódio, que precisa haver reparamento. Não se trata, irmãos, de um probleminha que está instalado na família do rei. É um problema grave. Mas Davi lida e deixa as coisas transcorrerem de modo mecânico. Não há um óleo na engrenagem dessa relação para azeitar, lubrificar as ações que serão necessárias. E, por conta disso, a coisa vai piorando. O quadro vai se agravando. A ponto de, depois desse tempo todo, este homem, então, e nós não estamos aqui defendendo a empreitada, a ação de Absalão, mas depois desse tempo todo, percebendo que isso não é resolvido, ele empreende uma ação numa tentativa vil de usurpar o trono do rei. Declara guerra ao pai, persegue ao pai, persegue os homens de Israel, os seus irmãos, está disposto a matar e a fazer o que for necessário para usurpar o trono do rei. Por que essas questões não foram tratadas? Você não pode deixar com que as pessoas tentem resolver os problemas da sua casa. Você pode até receber um conselho, você pode até receber um auxílio, mas você precisa tomar iniciativa legítima, movido por aquilo que a Escritura ensina, por aquilo que você sabe da obra que o Salvador realizou em nosso favor, que se torna a base da nossa ação para nos perdoarmos mutuamente. Mas Davi não dá espaço. E o que Absalão está dizendo, olha, ser mantido nessa prisão emocional, eu não quero, eu prefiro morrer. Eu não quero mais esse tipo de relacionamento, essa existência, para mim, perdeu o sentido. E agora, depois de muitos anos, nós encontramos esse pai andando de um lado para o outro, chorando e se lamentando. Meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti, Absalão, meu filho, Absalão, tarde demais para chorar. E eu queria caminhar para finalizar aqui com você nessa noite. O que nós vemos aqui, irmãos, e que nós precisamos aprender nesse registro é que existem perdas que são irreparáveis. Mas não porque não havia uma solução para que o quadro fosse mudado. É porque o exercício da responsabilidade não foi feito. É porque as pessoas ignoraram aquilo que estava diante delas, aquilo que elas deviam fazer, e, portanto, uma vez que elas não fizeram, uma vez que elas não empreenderam, agora pode ser tarde demais. Talvez você veio aqui, o pastor não sabe, O conselho da igreja não sabe, os oficiais da igreja não sabem, a liderança não sabe, mas tem uma crise que está instalada na sua casa já há muito tempo. Os ressentimentos foram abrigados nesse recipiente que é o seu coração. Isso tem ganhado força, e conquanto vocês estejam debaixo do mesmo teto, mas a guerra está declarada. Porque o perdão não foi concedido, porque não há disposição para reparar, para se perdoar, para liberar o outro, para que a cura venha. E talvez, se você insistir, se você manter essa situação, talvez chegará um tempo em que você vá chorar, em que você vai se lamentar, mas é tarde demais. O seu coração ficará doente pelo resto da sua existência, porque você não tomou uma decisão que era sua. Porque você decidiu protelar, você pensou que o tempo fosse curar, que o tempo fosse mudar a realidade da sua família, mas o tempo não muda isso. É preciso agir, é preciso olhar nos olhos, é preciso verbalizar o perdão para o outro. Mas Davi jamais fez isso. Agora chora, mas é tarde demais. Quem sabe Davi desejou abraçar Absalão durante aqueles anos, mas agora não dá mais para abraçar. O problema da indiferença, talvez, você, além de não perdoar, você trata com indiferença o seu cônjuge. Talvez você trata com indiferença os seus filhos. Talvez você, filho, trata com indiferença o seu pai. E isso é ruim, isso é mal, isso é pecaminoso. Está na hora de você tomar uma decisão hoje, agora, de não iniciar essa semana, mas nessa situação, nessa prisão emocional de doenças que daqui a pouco se tornam patologias, atrapalhando o seu relacionamento e, consequentemente, o seu relacionamento com Deus. Davi teve as oportunidades, mas ele não repara. Davi tem um coração ressentido. Ele é um homem crente, mas ele está sujeito também a abrigar esses sentimentos em seu próprio coração. E a questão é, você está disposto a resolver aquilo que precisa ser resolvido na sua família? Ou você vai assumir e permanecer nessa condição letárgica, desse tipo de coma espiritual, sem empreender uma ação necessária para que repare, para que promova uma restauração plena? Se você insistir, pode ser que amanhã seja tarde demais para chorar. E quem sabe você vai dizer naquele dia, minha mulher, ah, minha mulher, tarde demais. Ou quem sabe a mulher vai dizer, ah, meu marido, ah, meu marido, tarde demais. Ou quem sabe você, pai, vai dizer, ah, meu filho, como ele foi cedo demais, ah, meu filho. Mas você não perdoou seu filho, tarde demais. Talvez você, filho, por não compreender a ação do seu pai, você vai chorar, tarde demais, meu pai, tanto tempo nós tivemos e agora... Tarde demais. Libere o perdão. Reconcilie. Reconcilie de modo pleno. O seu modelo não sou eu. Você não tem que andar nas pegadas de Davi. Você tem que andar é na trilha e no exemplo do nosso amado Salvador. Porque diz a Bíblia que aqueles que foram perdoados devem assim também perdoar como Cristo nos perdoou. Tome uma decisão no seu coração. Se a pessoa está longe de você, vivendo em uma outra cidade, ou talvez numa outra região do nosso estado, ligue para ela, agende um horário com ela, vá tomar um café com ela, chore com ela, mas acerte a situação na sua família. E Deus haverá de restaurar a sua alma e a alma do outro. O meu desejo é que Deus estimule o seu coração e te dê coragem para você viver a plenitude de alegria que Deus tem para você. Eu convido você para ouvir as canções que serão entoadas ainda pelo vocal Moriá. Enquanto isso, você coloque a sua vida diante de Deus. Peça a Deus para te dar coragem e força para fazer aquilo que você precisa.